cerebral cortex that has grown enormously over the last few millennia. Our neurons are capable of registering the highest spiritual experiences. Finding the hidden dimensions in yourself is the only way to fulfill your deepest hunger. There are no new facts to discover about life's hidden dimensions. Vocês estão com o Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. E agora para vocês um pouco mais de som sul-africano, com uma música clássica do Shift, e depois vou mixar para vocês Shift e Abomination. We'll be right back. Você está no Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Acabamos de ouvir o sul-africano do Shift, Chris e Abomination. Para fechar nosso programa de hoje, teremos o prazer de contar com o live de maior destaque na região norte do país, o Height. Quem está por trás desse projeto é o produtor e DJ Henry, de Belém. O Height é um projeto de full on night pulsante e nervoso, misturando elementos psicodélicos e regionais em suas músicas. Hoje faz parte do casting de dois grandes selos mundiais, a Spectral Moon Records do Brasil e a Medusa Records da Grécia, por onde são lançadas as suas tracks. Com vocês, Height! Quem sou eu? Quem sou eu? Não interessa. Como também não interessa quem é você. Não interessa quem somos. Não interessa que saia aqui. Não se dê ao trabalho de pensar. Porque a conclusão final seria loucura. Para o início. We'll be right back. We'll be right back. time to groove it. Virus detected.